Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris, na vossa companhia, o programa Manhãs Românticas. Como eu gostava ter falado. Hoje, terça-feira, 23 de março, então desejo uma ótima manhã. Vocês todos estão à escuta da Rádio Arco-Íris, no 96.2, na região de Orleans. Um dia de sol. Como é que frio, mas sol. Já estamos na primavera. O programa Manhãs Românticas, um programa de música romântica, como diz o título, mas não só, também música variada. Também teremos o nosso convidado de hoje a partir das 11 horas, com as suas músicas, e não só, também o nosso poema habitual. E durante a manhã, porque não, vocês podem telefonar para escolher uma música, não para fazer dedicatórias, mas para escolher uma música que você gostaria de ouvir. Então, ótima manhã à escuta da Rádio Arco-Íris, e para si que está a trabalhar, muita, muita coragem. Para si que está simplesmente em casa, também uma ótima manhã. Sérgio Rossi, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, consigo. Nunca vou amar ninguém. Nunca vou amar ninguém. Ai, ai, ai. Continuamos com música. Música para si. Desejada. É isso mesmo. Temos de ser desejados, ó. Vamos lá. André Amaro, é ele que nos vai interpretar esta música. Não sei se te recordas como eu, mas sei que era dezembro e junto ao mar, o que nenhum esperava aconteceu. O frio foi lareira para te amar. Não sei se te recordas do meu jeito, ajeitado mesmo para dizer as coisas que nos deixam sem ter jeito e deixam nossas mãos sempre a tremer. Amo-te muito, quero-te tanto, e se teu com meu olhar envergonhado. Quero-te muito, amo-te tanto, e duvidaste do meu ar desajeitado. Quero-te muito, amo-te tanto, mas continuas a sorrir hoje ao meu lado. Não sei se te recordo. aconteceu. O frio foi lareira para te amar. Ai, ai, ai, André Amaro, aqui nas platinas da vossa rádio. Continuamos com Miguel Moura, um jovem talento alentejano. Ele que esteve num programa de televisão e que teve imenso sucesso, mas ele, vamos aqui a uma canção de original, Miguel Moura, Tenho de Abalar. Eu não abalo, estou aqui consigo até às 12 horas. Dizer ao meu amor que abalo de madrugada, tenho a dor no coração a sangrar de solidão e uma mão cheia de nada. Tenho a dor no coração a sangrar de solidão e uma mão cheia de nada. Não me vou sem despedir, vem às escadas da igreja. Não chores por eu partir, que um dia torno a vir. Sei que Deus quer que assim seja. Não chores por eu partir, eu um dia torno a vir. Sei que Deus quer que assim seja. Tenho o mundo à espreita, deixo uma razão para aqui voltar. Por favor, aceita que aqui não posso. Tenho o mundo à espreita, o Alentejo vai me acompanhar. Na hora da ceifa, meu amor, eu hei de lá estar. Sem ser semeada, pinta o campo de cor, assim como o teu amor ilumina a minha estrada. Pinta o campo de cor, assim como o teu amor ilumina a minha estrada. Eu sei se a saudade apertar, eu sei que por mim vão chorar. Não sei se és tu o meu destino, mas eu tenho de abalar. Ai, música que faz relaxar, hein? Esta música alentejana de Miguel Moura, Tenho de Abalar. Deixo uma razão para aqui voltar, por favor, aceita. A música alentejana que está em voga no nosso país, ó. Este canto alentejano. Tenho o mundo à espreita, o Alentejo vai me acompanhar. Na hora da e vocês gostam da música alentejana? Por que não? Ligar e que querem mais. Agora vamos ouvir um artista que não ouvimos que chega ao meu gosto. Ele chama-se Luís Gomes, eu gosto. E ele tem um novo trabalho, Trata Bem. Dizem que te tornaste um monstro. Ao princípio tu não eras assim. Se tu já não a queres deixar ir embora, não é tua propriedade deixar ser feliz. Tu justificas os teus erros e aumentas as suas falhas. Oh não, trata bem, tu também nasces. resta o seu cabelo. Já não há voltas a maltratar, que isso não tem razão de ser. A uma mulher se deve cuidar como uma flor se deve tratar. Oh yeah. Se não a amas, deixa que voe. Se não a amas, não faças sofrer. Se não a amas, não a maltrates. Deixa que seja feliz. Deixa que seja feliz e que voe para bem longe. O amor de ontem não é o mesmo de hoje. Cabeça na lua, não entendes a gravidade. O que ela só deseja prender-se à liberdade. Essa é a realidade, sem complicidade. Abre os olhos, não sabes o que ela tem jurado. À procura de uma luz ao fundo do túnel. Há muito tempo que já está farta das luzes da cidade. Ok. Então Luís Gomes está a fazer uma pequena homenagem às mulheres, e por que não? Agora que falo sou eu, sabes o quanto ela sofreu. Cada vez que penso num futuro que não perdura com o teu. Mas são olhos para o teu amigo, já nem sequer és bom amigo. Eu faço-te um desenho, não é estranho, também tens o estranho contigo. Então reflete e repete no que te compete, se achas que isso é de homem. Ter uma atenção em que me tomem aos males que vos consomem. Tu também nasceste de uma mulher. Não merece que a faças chorar. Quando já for esta o seu querer, já não há voltas a maltratar. Isso não tem razão de ser. A uma mulher se deve cuidar como uma flor se deve tratar. Oh yeah. Ela não para. Pergunta o que fez de mal para que a trates assim. Se tu já não a queres deixar ir embora, não é tua propriedade deixar ser feliz. Tu justificas os teus erros e aumentas as suas falhas. Oh não, já está bem. Tu também nasceste de uma mulher. Não merece que... Ai, trata bem porque tu também nasceste de uma mulher. Linda frase, hein? Voltas a maltratar. Isso não tem razão de ser. Uma mulher se deve cuidar como uma flor se deve tratar. Oh yeah. Se não a amas, deixa que voe. Se não a amas, não faças sofrer. Se não a amas, não a maltrates. Deixa que seja feliz. Luís Gomes, um nome a não esquecer, pois eu penso que vamos ouvir várias vezes esta música aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Uma música já conhecida, uma voz bem romântica, uma voz sensual, uma voz que vocês conhecem. Ele já esteve aqui em Orleans duas vezes. Ele chama-se Leandro Desassossego. Este coração agora mais vazio. Desassossego. A quem tanto amou e queria ter mais tempo. A pôr em palavras todo o sentimento que me envolve agora no abraço. Voltar ao passado, enganar o destino e ficar outra vez ao teu lado. Ensina-me a viver. Diz-me que o futuro olhos fechar e voltar ao passado. Enganar o destino e ficar outra vez a teu lado. Ensina-me a viver. Grande, grande desassossego aqui na voz de Leandro. Agora uma voz feminina. Ela chama-se Cláudia, Cláudia Nayara. Fala para mim. Vamos lá falar para ela. Não vamos falar, vamos ouvi-la. Vamos lá. Fala para mim o teu desprezo. Fala para mim dá mesmo vontade de cantar, hein? Vamos lá. Eu é melhor não cantar, senão o sol vai-se embora, não é? Ah, esta senhora é Cláudia Nayara. Fala para mim é o título desta música.

meu amor voltou. Trouxe a paz que tanto quis, toda a solidão passou. E hoje eu me sinto feliz. Só Deus sabe o que eu passei, todo o pranto que eu jurei, o tédio, a tristeza e a dor que me morou. Onde havia só saudade, hoje há felicidade. Tudo se modificou com o meu amor. Eu sofri apaixonado, triste abandonado nos bares da rua. Tudo era infelicidade, só dor e saudade, feito sol sem lua. Eu andava, eu procurava, todos perguntavam onde anda o meu amor. Ninguém sabia, até que um dia ela me ligou. Minha vida mudou. Meu amor voltou. Ah, ele voltou e eles voltaram também. Eles vão continuar a cantar aqui os Romas e eles vão interpretar esta música que vai seguir e é para todos os colegas de trabalho. Para você que está a trabalhar aí em equipa, para vocês então aqui vai esta música, colegas de trabalho. Não explicar, eu estou apaixonado e já não sei mais o que eu faço. Peço um beijo, um abraço. Como é que eu vou me declarar? No meu primeiro dia de trabalho, uma mulher tão linda veio pra me ensinar. No princípio eu estava meio assustado, não levei muito tempo pra me acostumar. Todo dia aquele sorriso bonito, me dizendo bom dia, o meu coração se perdeu. Na verdade só me faltava coragem pra dizer a ela o que comigo aconteceu. Eu estou apaixonado pela colega de trabalho, paixão que está a cumprir horário. E não sei como explicar que eu estou apaixonado e já não sei mais o que eu faço. Se peço um beijo ou um abraço, como é que eu vou me declarar? Uma mulher tão linda veio pra me ensinar. No princípio eu estava meio assustado, não levei muito tempo pra me acostumar. Todo dia aquele sorriso bonito, me dizendo bom dia, o meu coração se perdeu. Na verdade só me faltava coragem pra dizer a ela o que comigo aconteceu. Eu estou apaixonado pela colega de trabalho, paixão que está a cumprir horário. E não sei como explicar, eu sou apaixonado e já não sei mais o que faço. Se peço um beijo ou um abraço, como é que eu vou me declarar? Eu sou apaixonado pela colega de trabalho, paixão que está a cumprir horário. E não sei como explicar, eu estou apaixonado e já não sei mais o que faço. Ai, veja lá, está apaixonada pela colega de trabalho, não é? Só se o coração estiver livre, não é? É isso mesmo. Roberto Carlos, quando lhe fui procurar? Eu pensei em lhe falar, quase fui procurar, mas evitei e aqui fiquei sofrendo tanto a esperar que um dia você por fim talvez voltasse pra mim. Mas me enganei e então eu vi o longo tempo que perdi. E agora eu não sei mais porquê, não consigo lhe esquecer. Eu quero lhe pedir para deixar, pelo menos lhe encontrar, pra dizer que errei. Mas se você me aceitar, vou prometer recomeçar um grande amor que por tão pouco acabou. Sei mais porquê, não consigo lhe esquecer. Eu quero lhe pedir para deixar, pelo menos lhe encontrar, pra dizer que errei. Mas se você me aceitar, vou prometer recomeçar um grande amor que por tão pouco acabou. Isso, quer ver? Vou lembrar um do Amado, quer ver? Olha, que essa eu adoro. Você gosta do Amado Batista? Você tem? Você tem medo de ouvir falecer, porque a música do Amado Batista é um sofrimento total. Bonita pra caramba. Sabe qual que eu gosto? Que vem, olha, essa aqui, ó. Eu não sei se você vai saber tocar ela, mas olha, essa aqui. Não sei se vão lembrar, ó. Você foi o amor que fez você me amar. Eu sei que esse amor vai fazer você voltar. Espero, espero que a saudade vá bater no coração.

Ai, como é grande o meu amor por você. Música de Roberto Carlos, aqui numa interpretação de Raquel Tavares. Infelizmente ela já não canta porque pôs um ponto final à carreira dela, mas ela cantava lindamente. Quem canta e encanta é Jorge Ferreira. Aprendi no sofrimento. Aprendi no sofrimento toda a regra de viver. Não há gosto sem tormento, nem tormento sem prazer. Quem cedo começa a amar, cedo começa a sofrer. Eu jurei pra nunca mais dizer adeus a ninguém. Quem parte, parte chorando. Quem fica, chora também. Aprendi no sofrimento. José, não é José Malhou, é Jorge Ferreira. José Malhou é quem vem aí já a cantar Sozinho Chorei. Acabou. Essa vez, meu amor. Não consigo ser feliz. Sempre que estamos juntos, o tempo para para nós. Só Deus é testemunha deste nosso grande amor. Por mais que o mundo fale que a paixão vai acabar, eu tenho fé que nada irá mudar. Eu peço a Deus que nos proteja na alegria e na tristeza, que afaste todo o mal, ninguém nos vai separar. Eu peço a Deus que ilumine nosso amor, nosso destino, e afaste a solidão, porque é teu meu coração. Eu peço a Deus. Sabes que te adoro, não consigo te esquecer. Se não estiveres comigo, eu sei que me vou perder. Mas quando estamos juntos, tudo é felicidade. Só Deus é testemunha da nossa cumplicidade. Por mais que o mundo fale que a paixão vai acabar, eu tenho fé que nada irá mudar. Eu peço a Deus que nos proteja na alegria e na tristeza, que afaste todo o mal, ninguém nos vai separar. Nosso amor, nosso destino, e afaste a solidão, porque é teu meu coração. Eu peço a Deus, eu peço a Deus que nos proteja

Adivinha só quem tá ligado? É o meu truta. Safado. O cunhado pergunta qual é a ideia. Vais beber o quê? O cunhado pergunta qual é a ideia. Vais beber o quê? Deixei ali a chave com a tua sobrinha. Traga na hora que tu quiseres. Tá ali o pino da gasolina. Deixei ali a chave com a tua sobrinha. Traga na hora que tu quiseres. Tá ali o pino da gasolina. Die, die, oh mana. Está uma compra fácil. Com minha mana, um papo com a mana, eu chamo minha mana. Nem porque ele não gosta, só fica assustado. Olha, tiro proveito aí. Quando já estou matreco assim, o cunhado assustado. Grito mais alto, só pra ele ouvir. Oh mana. Felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem. No céu, no céu. Coração explode pela boca. E a nossa voz fica rouca. De tanto gritar te amo. De tanto gritar te amo. E o nosso amor é lindo. E o nosso amor é lindo. E nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos. Porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinhos na rua. Nos chama loucos. Porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. E cai neve em todas as estações. E até no rádio dedicam-nos canções. O mundo rendeu-se ao nosso sorriso. Somos exemplo do paraíso. Formamos um par perfeito. Formamos um par perfeito. E a nossa chama espalha. O sorriso encontra. Como é doce o beijo. Como é doce o beijo. Oh, oh, oh, oh. Imagem no coração. Mas o mundo não. nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos. Porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Música diferente na Rádio Arco-Íris no 96.2. Música para si, que está aí desse lado a ouvir no 96.2. Leva-me contigo. Vamos lá, eu vou levá-los comigo ao som Kizumba. Vamos lá. Eu tenho mil defeitos, mas tu consegues ver. Tudo que há errado fazem transparecer. Ficar tudo bem. Levas esse homem. Eu falho tanto, mas isso não te fez mudar. Prometo mais do que aquilo que posso dar. Acho que eu não mereço todo esse afeto. Peço a Deus que sempre os meus pés me deixem ver a mulher forte que tu és. Que cubra o meu corpo com a luz desse olhar. Que todos os dias possa conquistar. Abre essa porta, te juro, não posso mais esperar. Contigo, Rui Orlando, aqui nas platinas. Quem vem aí também agora é Love Maybe. Kizumba Song, vamos lá. Baby, baby. gotta tell me how I'm feeling close to you. Look into my eyes, I'm getting into you. I want you, my girl, baby. Oh, girl, you gotta tell me how I'm feeling close to you. Look into my eyes, I'm getting into you, girl. I want you, my girl. Teu brilho só causa atração, melanina, excitação. Teu gingado é sensacional. Quero que tu saiba que vou te embelar, yeah. Amendo com o sol, leva baby girl, yeah. Pedro que quiseras e vai ser teu, yeah. E linda de mãe pra não vir do céu, yeah. Dava logo um beijo, o tempo passa. Cada dia só sinto a falta. Já tento de tudo e nunca passa. Desse jeito, baby, tudo encaixa. Teu cheiro, lady, só me encanta. Essa pele só me despedaça. Tua voz boa linda, uma massacra. Teu abraço adofensa minha alma. Toca lento, me maltrata. Slow down, baby, não me mata. Eu te amo e isso basta. Vou te dar o anel de prata. Bate, bate, nunca para. Meu amor por ti não acaba. Falo, faço, tá na cara. Que sou teu livro. Que tu saiba que vou te embora, yeah. Amendo com sol, leva bem pequeno, yeah. Pedro que quiseres e vai ser teu, yeah. Linda de mãe pra não vir do céu, yeah. Essa linda história que tu escreveu, filho de 18 anos. Mi Maria fronteira mundo. Mi cunha filho de 18 anos. Larga a escola e perir no mundo. Se perir um no mundo zero. Que o tempo e vapor na linha. Que a costura te pretrabalha. Que te ouve nenhum conceito. Que o tempo e vapor na linha. Cadê o pai? Miguel Boy. Cadê o pai? Miguel Boy. Minha mãe é um fantasma. amorzinho manda na mão. E Maria manda na mão. E manda na mão. Mi Maria tem dor no mundo. Luta teu cunha, menino. Mesmo no passar e tudo. Pampuri criança, menino. Larga só la ferinha, mão. Saber rir o namo do ser um. Que tempo é papo na linha. Que textura de pedra vai. Que te ouvi nenhum conceito. Que tempo é papo na linha. Que tempo aí, Miguel Boy. Que tempo aí, Miguel Boy. Mi Maria um fã da namo. Mozinho um fã da namo. Mi Maria um fã da namo. Ninguém fã da namo. Maria, Maria, Maria, from the moon. Maria, Maria, Maria, me missão nesse mundo. Maria, Maria, Maria. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Cheese, cheese, cheese, cheese. música diferente na Rádio Arco-Íris, hoje aqui no programa Manhãs Românticas, música do sol. Ah, como é bom. Você gosta? É música diferente. Vamos lá ouvir. Uma bola de nada. Está a pegar fogo aí ou não com esta música, mas é sempre um imenso prazer viajar através da música em expressão portuguesa. Pana nyonga virimo, vutu mara benta, vutu mara mama. μου θα κάτσει φόρτωμα. Πριν τα φόρτωμα, μαμά, μαμά. Biwa yema kamuni yokufamba usiku entata wena leti wanti wanje mini wantiva ntivela kuyi ndaka vuthu baku mina mani mechi dimingwani asema kuchi dimingwani kama shakini uyako abazara nkoponi a circle Círculo 100, quarteirão. 38, casa. Número 10, OEM. OEM. Vou escolher o jambane. Vou para a verradora. Entras de mulher na mansoura. Alexandre Langa. Na mãe. Na Anzeu. Na mãe. Na João Costa. Am comadre da Biman. Ie, ie. Ah, Macui. Angola. Estimula o Pusa. O Pusa. Agora, né? Não tá na Itália. Ikala nuku gwenu ngatangile shitono mundu kusita vyani ntungu kata Uwinanga vyani ntungu kata Utandele mbele kumino Nyamuta na atale Tuta tuta, dinya dinya, ranga ranga lukufamba Tabum ni mtamlani le unganawa Tabum ni mtamlani impela kasi Tabum tamlani unaro Música, música diferente. É sim, música de Angola, Moçambique, etc. Vamos lá.

Kim Barreiros. Kim Barreiros aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, nosso convidado de hoje. Kim Barreiros está-nos a cantar o hino do casamento do álbum de 2020. Será Porca ou Parafuso? É um tema tirado desse trabalho. E vamos continuar, agora vamos ter o álbum 2019 com o álbum que tem por título Costureira, Amélia Costureira, e nós escolhemos o Hino ao Minho. Vamos lá! Recordando Kim Barreiros, nós estamos a passar os grandes êxitos, é de propósito, para descobrir outra face de Kim Barreiros. Ah, e o Minhoto nunca esquece a sua terra nem as suas tradições, é isso mesmo. E o Kim Barreiros agora vem aí com o álbum O Meu Refugado, e nós escolhemos a canção Recordando Recordações da Mocidade. Kim Barreiros. Eu vi o rabo da rosa lá no meio do centeio, parecia um comprimido, era branco com risco ao meio. Fui à festa vender chupas, da bicicleta eu caí. Havia chupas por todo lado, chupas ali, chupas aqui. Sonhei que estava a mijar, acordei todo mijado. Hoje tenho o prazer de ter um sonho realizado. Meu amor, porque sacode, para ver se a gaita seca. Mas o último pingo caía-lhe sempre na cueca. Fui à casa das tias, não tive sorte, não deu. A tia pediu-me 100 paus, mas eu só tinha o meu. A Paula da frutaria tinha uma boa melancia, muita gaiola eu fiz a pensar numa fatia. Minha mãe quis-me casar, mas eu não tinha 20 anos, nem estava para criar galinhas para dar pito a ninguém. O meu pai sempre me disse: respeita a mulher do próximo, mas tem cuidado, meu filho, se o próximo está muito próximo. Ai, então eram assim as recordações de Kim Barreiros. Foi o tema que acabámos de ouvir. Agora vamos ouvir Parabéns aos Papás, e é tirado do álbum Eu Faço 69. Parabéns a você nesta Então assim foi os parabéns ao papá de Kim Barreiros. E agora vem aí um tema tirado do título O Zezinho. E o título da música é Quem Não Gosta de Mamãs, um álbum de 2017. Quem não gosta de um carinho, quem não gosta de um afeto, quem não gosta de um beijinho, não gosta de uma mulher. Quem não gosta de um carinho, quem não gosta de um afeto, quem não gosta de um beijinho, não gosta de uma mulher. Quando eu te conheci, sabes o que me aconteceu? Fiquei tolo varrido, só queria um beijo teu. Na estrada da minha vida encontrei desilusão. Tive algumas namoradas que ofenderam o meu coração. Quem não gosta de um carinho, quem não gosta de um afeto, quem não gosta de um beijinho, não gosta de uma mulher. Quem não gosta de um carinho, quem não gosta de uma fé, quem não gosta de um beijinho, não gosta de uma mulher. É assim, Kim Barreiros, ele também um grande. Ele começou pelo nosso folclore. Oiçam. Foi assim que começou Kim Barreiros com o seu acordeão nas casas de fado em Lisboa, quando tinha pai uns 16 anos ou antes. Thank you. Então assim começou Kim Barreiros a cantar. Ele, ao princípio, ele não cantava, só tocava o acordeão. Só depois, mais tarde, é que ele começou então a cantar. E espero que você esteja a gostar destas músicas que estamos a passar. E ele agora vai cantar um canto aos médicos. E eles bem precisam, hein? Isto foi um canto aos médicos de Kim Barreiros. E ele agora vem com o seu acordeão, mas o acordeão algarvio também, Kim Barreiros. Podíamos estar aqui horas e horas a ouvir Kim Barreiros, passámos músicas de Kim Barreiros que não se ouvem muito na rádio, foi de propósito e vocês gostaram e telefonaram, ou várias pessoas que telefonaram a dizer para continuar com Kim Barreiros. Mas para agora chegamos ao fim de Kim Barreiros, vamos ao nosso poema e depois voltaremos com mais música. Nada me des nem peças, e não meças o que podias dar e receber. Fecha a própria riqueza do teu ser. Um de nós era a mais à lírica janela. Olharam-se os zagais, mas não houve novela. A vida assim o quis, a vida sem amor. Não regues a raiz do que não teve flor. Então foi um poema de Miguel Torga aqui nesta nossa poesia. Agora continuamos com Maria Lisboa, Nossa Senhora de Fátima. Então para todas as pessoas que se encontram doentes nos hospitais ou em casa, para vocês, então, muita coragem à escuta da Rádio Arco-Íris. Minha

valor. Uma lágrima eu vi rolar, uma lágrima e nada mais. Mas eu sei, não esquecerá Esta música foi oferecida da parte da senhora Pinheiro para toda a sua família, sem esquecer a Amandine, que para ela que tenha muita, muita coragem, e também para toda a família, com muitos, muitos beijinhos. Ela pensa em toda a gente. Um bom dia também para si. Também temos um pequeno anúncio, um bocadinho triste aqui a anunciar. O senhor Adelino da Rocha de Orleans faleceu domingo, e amanhã haverá a missa, a despedida, amanhã na igreja de São Marçal, às 14 horas. Então será a missa do adeus do senhor Adelino da Rocha de Orleans, um fidel ouvinte da Rádio Arco-Íris, e todas as nossas condolências para a família. Meu consolo é saber que um dia estarei contigo. Que Deus te guarde e te ilumine. Peço ao Senhor que acalme a minha dor. Minha vida é um castigo. Thank you. os nossos sentimentos para a família do Sr. Adelino da Rocha, de Orleans, que faleceu domingo. E amanhã haverá missa na Igreja de São Marçal, a partir das 14 horas. Então amanhã, 14 horas, na Igreja de São Marçal, a missa do adeus do Sr. Adelino da Rocha. Esta saudade que nos tornou para sempre iguais. Fizeste tudo o que havia a fazer. Continuarei o sonho que era nosso. amargura. Ai, solidão, quem for escorpião. Ai, solidão, isso morderá a cabeça. Adeus, já fui para além da vida. Do que já fui, tenho sede. Continuidade a um fado transversal onde toda a gente, mesmo sentindo esta alma profundamente fadista, se possa rever. Mas já fala só um tempo já. Mas isso é só. É. Foi uma gravação há dias na casa de Amália com Jorge Fernando, etc, etc, e a voz de Marisa. Isto só foi um cheirinho, certamente um próximo trabalho com estas músicas de Marisa. E a música que vamos ouvir de Marisa agora é Chuva. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história, na história da gente. De quem nem o nome lembra. De Marisa, como sempre, uma voz extraordinária. Então está na hora do adeus para hoje, não é? Pois são exatamente 11:57 aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Chegamos praticamente ao ponto final do programa de hoje. Hoje foi um programa assim um bocadinho com música, um bocadinho especial. Talvez não tenha sido do agrado de toda a gente, mas também é bom fazer diferente às vezes. Então, para si que nos fez companhia, um muito obrigado. E um muito obrigado pelas vossas mensagens, para nos dar sempre muita coragem, para estarmos aqui todos, todas as semanas. E como sempre, para dar coragem a todos os animadores e dar força a esta rádio. Obrigado a vocês. Então, durante a semana, vocês podem ouvir música portuguesa, como sempre, às terças das 9 às 12, Manhãs Românticas. À quarta-feira, o Vítor com Portugal em Festa. Música com bastante ritmo, como sempre. Depois, mais virado para o rock, fado, etc., o Algemiro, com Vozes de Portugal. À sexta-feira também música diferente, música, uma mistura de música romântica, etc., música atual, música diferente, também todas as sextas-feiras, das 9 às 12, com o Sr. Lourenço. Ao sábado de manhã, das 9 às 12, Portugal no Coração, com a Cristina e os seus convidados e a música portuguesa. E ao domingo de manhã temos o acordeon, o fado, com o António Fortes. E depois o telefone toca, com o Jerome, a Cátia, etc. E também, durante a tarde, também há música portuguesa, com a Música da Glória. Todas as... Logicamente, penso eu que é à quarta, mas agora tem sido à sexta, tem sido à quinta-feira. Só para não te ofender. uma pequena mudança. Olha, já não sei ao certo, acho que é à quarta-feira que ela está aqui, durante a partir das 14 horas, se não me engano. Então fique connosco sempre que seja possível. E também não esquecer, à sexta-feira, Descoberta com o nosso amigo Manu. O melhor é ficar à escuta sempre que é possível no 96.2. É preciso analisar os dois fatores em conjunto e não de forma separada, porque com um número de casos tão baixo como o que se vive nas últimas semanas, é normal que o R se aproxime de 1. No entanto, avisa Baltazar Nunes, já não será possível chegar aos 60 casos por 100 mil habitantes até ao final de março, era essa a previsão. Há algumas semanas os números vão ficar um bocadinho acima. Em sentido inverso, há uma boa notícia, é que os números de internados estão a descer de forma muito mais rápida do que o esperado, com os números em cuidados intensivos a baixar para menos de 200, como já estão agora, enquanto os especialistas esperavam que isso só acontecesse em abril. Baltazar Nunes aponta alguns dados mais preocupantes, nomeadamente a elevada incidência na Europa, a que se junta as variantes, nomeadamente a variante surgida no Reino Unido, que João Paulo Gomes, do Instituto de Ricardo Jorge, avisa que poderá estar acima de 90% daqui a algumas semanas. Esta variante, que juntamente com outras como a sul-africana ou a surgida na África do Sul ou no Brasil, devem exigir maior atenção e maior controlo até de viagens de e para esses países, considera este especialista. Outros dados analisados aqui nesta reunião do Infarmed dizem respeito aos testes. André Peralta Santos, da Direção-Geral da Saúde, a destacar que estamos nesta altura com um número de testes positivos abaixo de 4%, que é uma notícia positiva, ou seja, que se está a testar um número bastante relevante de testes para o número de casos que está a acontecer, com o Ricardo Mexia, da Escola Nacional de Saúde Pública, a destacar precisamente, preferencialmente, um aumento massivo dos testes nas escolas. São alguns dos destaques desta reunião do Infarmed, que decorre nesta manhã, naquela que é a semana de renovação eventual do estado de emergência e de reavaliação do desconfinamento. Reportagem direto do jornalista João Turgal. 16 casos da variante Manaus foram já identificados em Portugal, numa altura em que a variante inglesa é responsável por 80% dos casos. Quanto ao índice de transmissibilidade, está abaixo de 1, mas isso pode mudar-se, alerta o matemático Henrique Oliveira. O RT, de facto, está-se a aproximar de 1, mas ainda não é garantido que vá ultrapassar 1. Nós temos que analisar os números dia a dia, todos os dias. Há uma tendência relativamente forte de subida e o desconfinamento, a partir de segunda-feira passada, ainda não se fez sentir nos números. Por isso, o especialista do Instituto Superior Técnico aconselha cautela na Páscoa. O número de portugueses a precisar do rendimento social de inserção pode crescer ainda mais. O presidente do Observatório Crises e Alternativas da Universidade de Coimbra, o economista José Reis, considera que a subida do número de beneficiários do RSI durante o confinamento é revelador de um agravamento das condições económicas do país neste contexto de pandemia. O Jornal Público revela esta manhã uma subida de quase 3 mil beneficiários do RSI em fevereiro, com base em dados do Instituto de Segurança Social. Já o investigador do Laboratório Colaborativo do Trabalho, Emprego e Proteção Social, Frederico Cantante, considera que esta evolução poderá obrigar a rever os critérios que dão acesso a apoios sociais, já que o país terá cada vez mais população a viver em situação de pobreza extrema. Não sabemos exatamente se isso decorreu da medida de confinamento, se existe uma relação direta, se são causas, digamos assim, quase que cumulativas, não é? De facto, este valor de fevereiro é um pouco preocupante, não é? Portanto, este aumento de 3 mil pessoas de um mês para o outro é, de facto, um aumento acentuado. O que interessa mesmo é ir analisando e monitorizando até que ponto as medidas que estão neste momento em vigor protegem ou não protegem. Tendo em conta essa monitorização, recalibrar alguns critérios de atribuição e de elegibilidade para estas medidas. Há cada vez mais portugueses a viver com dificuldades económicas. Miguel Soares, as notícias na Antena 1 em permanência em noticias.rtp.pt. São 11h04, esta hora vamos saber se há ou não dificuldades no trânsito. Sandra Pereira, bom dia, viva. Olá, muito bom dia, José Castro Trindade. Nesta hora o trânsito apresenta-se tranquilamente, quer nos acesso à cidade de Lisboa, quer nos acesso à cidade do Porto. Estamos assim, se tiver outras informações para o trânsito, ele regressa à rádio depois do meio-dia. As suas informações podem ser dadas através do 821-0101. O meu nome é José Castro Trindade, desejo-lhe uma boa terça-feira, uma boa rádio com a Antena 1. das máximas para esta tarde, 21 graus em Lisboa e Faro. O Coimbra deve chegar aos 20, o Porto aos 17. A perspectiva é de 13 como máxima para Amsterdão. Antena 1, Liga Portugal. Já a seguir, na antena aberta, o fim das moratórias privadas para pagamento de prestações de crédito à habitação. São cada vez mais as famílias que procuram ajuda com o fim da suspensão das prestações aos bancos para pagar a casa. As moratórias privadas têm fim previsto para daqui a uma semana. Afetam os portugueses, famílias com créditos à habitação, na moratória da Associação Portuguesa de Bancos, a APB. Junto da DECO, as insolvências pessoais são uma realidade cada vez mais frequente. Está preocupado com o fim da suspensão do pagamento das prestações de crédito à habitação? Que tipo de consequências sociais ainda estão para vir? São perguntas que merecem a sua resposta daqui a pouco na antena aberta. Para estar no programa, faça a inscrição. No país deve ligar o 800-22-0101. Deixa o nome e o contacto, nós ligamos para estar em direto. Desde fora de Portugal, deve inscrever-se através do 22-33-99956. Pode ainda dar a sua opinião através da página da Antena 1 no Facebook. Produção de Hilda Brito, edição de António Jorge, Antena Aberta, é dentro de um minuto. Olá, sou Duarte e estas são as músicas do meu álbum No Lugar Dela. Ouvi dizer que cantava as saudades que trazia. Um homem canta a mulher com um olhar particular sobre a condição feminina. Se for importante, volta. Duarte, No Lugar Dela. Um disco de combate à malícia dos dias. Por minha culpa. Um disco Antena 1. Um conselho da ERSE, entidade reguladora dos serviços energéticos, e hoje sobre más práticas. Se for contactado por alguém, em casa ou por telefone, a dizer que tem que mudar de fornecedor para não ficar sem gás ou eletricidade, então tome atenção. A ERSE aconselha a não acreditar nessa história. Os consumidores só devem mudar de fornecedor se quiserem e quando estiverem bem informados acerca das condições do novo contrato e do que ele implica. Por exemplo, em termos de preços, se tem ou não tem período de fidelização e quais os meios de pagamento. Peça sempre a quem o contactar a ficha contratual que resume as condições comerciais e permite comparar as ofertas das várias empresas. Para mais informações, consulte o portal do consumidor da ERSE em www.erse.pt. Obrigado por estar ligado aqui, você conta muito. Antena 1, Lulém e Olhão, 97.6. São 11 e 8. As portas de mais uma antena aberta. António Jorge, bom dia. Bom dia, José Carlos Trindade. A minha convidada esta manhã na antena aberta é Elizabeth Policarpo, jurista da DECO. Bom dia, obrigado por estar connosco, ainda que à distância e por via digital. Temos estado a falar hoje aqui na manhã da rádio das moratórias, do fim das moratórias privadas, que vai acontecer já no início do próximo mês de abril, ou se quisermos, no final deste mês de março. Temos a notícia de que há cada vez mais famílias que recorrem ajuda de DECO porque não têm capacidade para voltar a pagar as prestações de crédito à habitação, sobretudo, mas também há outros tipos de crédito. Vamos falar disso também consigo. Elizabeth Policarpo, seria, do seu ponto de vista, avisado que as famílias tivessem previsto esta situação e começassem mais cedo no calendário a procurar formas de auxílio do que deixar para os últimos dias? Bom dia. Sim, com certeza que deverá-se sempre analisar a situação económica, familiar ou pessoal de cada consumidor, de cada agregado familiar, com antecedência, não é? A questão é que muitos destes consumidores também foram surpreendidos com o facto de existirem agora no final do ano, do ano 2020, início de 2021, novas medidas de restrição no que diz respeito aqui ao controle da pandemia. E isto também teve impacto nas famílias, não é? não é? Que tiveram aqui retrocessos no que diz respeito, por exemplo, aos seus rendimentos. Muitas destas famílias que estão agora a passar por dificuldades depararam-se com novas situações de layoff, redução de horas extraordinárias, ou até estamos perante também situações de desemprego, que não eram previsíveis que ocorressem no mês de outubro, novembro. Ou seja, explicada essa realidade perante a minha pergunta, serve a sua explicação para suscitar uma outra questão. Ou seja, tendo em conta que todas essas situações foram de alguma forma acontecendo e não sendo previsível que elas pudessem vir a registar-se, seria de esperar que o Estado movesse alguma particular influência junto das instituições bancárias no sentido destas poderem prolongar o prazo das moratórias. Certo é que temos aqui realidades distintas, temos a chamada moratória pública e esta realidade que está relacionada com uma ação desenvolvida pelos bancos, pelos privados. Sim, verdadeiramente o que nós temos verificado é que se numa fase inicial da pandemia, estamos a falar em março, abril, maio, as medidas de apoio às famílias foram elaboradas quer pelo Estado através da moratória pública, quer pelas instituições bancárias e financeiras através das suas moratórias privadas, na recente vaga do Covid, essas medidas não foram na mesma proporção que foram inicialmente. Porque nós tivemos, no fundo, a possibilidade de aderir à moratória pública, não é? Que agora está, que está a durar, não é? Pode ser aqui aderida até 31 de março. Mas ou seja, quem está a ouvir-me, ouvir-me a mim e assim a esta hora aqui na rádio, eventualmente se encontre em situação de ter a prestação do crédito à habitação suspensa junto do banco, ainda tem tempo, se quiser, na prática, é isso que está a dizermos, e é aqui que eu formulo a minha pergunta, aderir a essa moratória pública? Existem critérios muito específicos para aderir à moratória pública. Convém que o consumidor que esteja com dificuldades deve contactar a instituição bancária na qual tem o crédito à habitação e verificar se pode haver aqui a adesão à moratória pública. Contudo, existe aqui algum critério, não é? Nomeadamente, o consumidor tem de verificar se no total de duração da moratória já fez mais de 9 meses. Caso já tenha usufruído da moratória privada ou pública anteriormente por um período superior a 9 meses, terá aqui dificuldades em aderir à moratória pública. A questão principal é, se estamos com dificuldades, se eu verifico que o meu orçamento familiar está muito reduzido e eu não vou conseguir fazer face ao pagamento da prestação do crédito à habitação no mês de abril, eu devo contactar a instituição bancária e apresentar de forma simples e clara as minhas dificuldades. A instituição irá analisar a situação e apresentar aqui o que é que poderá ser feito no caso de haver alguma possibilidade que possa ser apresentada ao consumidor. Uhum. Elizabeth, vamos ouvir a intervenção de David Almeida, que está connosco no Porto. Muito bom dia, David. Bem-vindo ao programa. Muito bom dia. Eu gostava só de fazer uma pequena intervenção, até para esclarecer um bocadinho os ouvintes, do que é que está a acontecer com as moratórias. Em primeiro lugar, eu quero dizer que isto não é nenhum favor dos bancos, e os bancos não estão a fazer favor de ninguém. Era muito estranho se, perante uma moratória, nós víssemos este silêncio bancário de aceitação sem nenhum tipo de contrapartida. É preciso que as pessoas percebam que os bancos estão na mesma a cobrar os juros por causa dos seus empréstimos. Isto é muito importante que as pessoas fiquem cientes. Não há aqui nenhum favor da banca portuguesa, e mesmo muito menos do Banco Central Europeu, nesta questão das moratórias. E dou-vos aqui um pequeno exemplo, em 2 segundos, paradigmático do que está a acontecer com as moratórias. E isto aplica-se também ao crédito à habitação. A minha empresa aderiu a uma moratória no ano passado. Passados 2 meses, dirigimos-nos à instituição bancária para liquidar um empréstimo de 54 mil euros a pronto, porque tínhamos condições para o fazer, e foi-nos dito que não o poderíamos fazer porque estávamos em moratória. Achámos aquilo estranho, contactámos outro balcão do mesmo banco que nos disse exatamente a mesma coisa, não pode pagar porque está em moratória. E nós aguardámos pelo fim da moratória. No final da moratória, fomos lá para liquidar o empréstimo e liquidamos, em vez dos 54, 153 euros. E eu tenho provas do que estou a dizer. Portanto, levaram-nos 6 mil e tal euros a mais. Isto com a justificação de que a mesma pessoa que nos disse que não o podemos fazer, com a sua mesma frontalidade, ou melhor, com a mesma falta de frontalidade, disse-nos, claro que pode sempre pagar quando quiser. E, portanto, eu, na minha empresa, fui enganado com as moratórias. E espero que os nossos ouvintes, quando forem falar com os bancos, percebam, em primeiro lugar, que não nos estão a fazer favor nenhum. E repare que eu estou a falar, nem sequer crédito de habitação tenho. Paguei a minha casa pronto. Mas conheço muita gente que está com muitas dificuldades e que não tem noção do que é isto das moratórias e não tem noção do quanto lhes vai custar. Porque é mais um ano a pagar juros. Isto vai-se protelar mais um ano. E o alerta que eu deixo aqui para os nossos ouvintes é que quem neste momento não consegue pagar uma prestação de 300 euros do seu crédito de habitação tem que ter um motivo para isso. Ou ficou desempregado, ou não teve direito a layoff, o que quer que seja. O alerta que eu deixo é para que se aconselhem, que vão ter com pessoas que percebam do assunto, com economistas, com advogados, que se aconselhem, que vejam bem as condições que os bancos estão a colocar nessas moratórias e que percebam o que é que vão ter que pagar a mais no final desse mesmo empréstimo. Obrigado, porque é mais David. Pelo menos um ano de juros. Muito obrigado. Obrigado. Elizabeth Policarpo, esta situação apresentada aqui na primeira pessoa pelo David Almeida é uma chamada de atenção muito gritante. Não sei se ela merece, do seu ponto de vista, um comentário um pouco mais detalhado. Sim, claro, claro. E é uma realidade que nós também nos temos deparado diariamente. Muitos consumidores não têm a percepção de que a moratória eu só estou a adiar. Eu vou à mesma ter que pagar o capital que tinha em dívida junto à instituição bancária, assim como os juros. O que eu estou unicamente a fazer é adiar esse pagamento por um determinado período de tempo. E se quiser liquidar o empréstimo, não pode fazê-lo, não pode amortizá-lo não, na totalidade. Da moratória, não, porque estará, digamos assim, beneficiado de um período de moratória. A questão aqui é que deve-se, sobretudo, recorrer a este mecanismo em situações que eu verdadeiramente esteja a passar por dificuldades, ou seja, que o consumidor não consiga pagar a prestação do crédito esteja em reais dificuldades, porque, como foi aqui referido há pouco, nós só estaremos a adiar o pagamento das prestações. Claro que, para muitas famílias, este adiamento é essencial para garantir a sua subsistência, porque estamos a falar de famílias que muitas das vezes viram o seu rendimento ser bastante reduzido, ou ser, no fundo, aqui perdido na sua totalidade por situações de desemprego, e em que não têm qualquer rendimento que possa fazer face a esta prestação, não é? E acaba por dar aqui alguma margem de manobra, algum fogo a estas famílias que estão com muitas dificuldades. Não convém esquecer que eu não pago agora, mas quando as moratórias acabarem, eu vou ter que retornar aqui o pagamento. E essa retoma pode implicar, na maioria das situações, irá implicar com certeza aqui um aumento da prestação que eu vou pagar junto da instituição bancária. Isto porquê? Porque temos aqui duas vertentes da moratória. Se estivermos a falar no caso das moratórias da APB, a maioria dos consumidores optou por fazer o pagamento dos juros durante a moratória, ou seja, existiu aqui a suspensão do pagamento de capital. E irá ser depois este montante diluído pelo restante período em que existe aqui a contratualização do crédito de habitação, com a prorrogação do período também de duração da moratória. A questão é que, por exemplo, nas moratórias públicas, muitos consumidores optaram por não pagar a prestação na sua totalidade, ou seja, não pagaram juros nem capital no que diz respeito à prestação. E isto vai ter impacto muito significativo depois, quando retomamos os pagamentos, não é? Vamos ter muitas situações de incumprimento, já vamos falar disso mais adiante. Elizabeth Policarpo, jurista da DECO, Defesa do Consumidor, está hoje connosco. Vamos ouvir José Lobato a falar de Sines. Bom dia. Olá, bom dia. Muito obrigado por esta oportunidade. Na minha opinião, parece-me que todos estes calendários de moratórias, inclusive datas para desconfinamento, deveriam estar sujeitos ao plano de vacinação e de obtenção da imunidade dos grupos de elevado risco, nomeadamente todas as pessoas acima dos 65 anos, dos profissionais de saúde, de lares, de cuidados continuados, forças de segurança e todas as pessoas acima dos 50 anos com patologias graves. Isto prefaz, segundo o plano de vacinação, publicado a 3 de dezembro de 2020, cerca de 3.650.000 portugueses, que estimaria estarem cobertos pela vacinação até final de maio de 2021. Ainda assim longe dos 70% da população que pode conferir imunidade. Exatamente, mas seria a imunidade deste grupo de risco, não é? Uhum. Que faz estes 3 milhões e 650 mil portugueses. Outros calendários que não vão ao encontro desta data só irão agravar a situação financeira e de saúde dos portugueses. Veja-se o aumento atual do rácio de transmissibilidade para 0,94 e o risco de ocorrência de uma quarta vaga. Assim, as prioridades, na minha opinião, deveriam ser: primeira, atingir a imunidade dos grupos de risco no final de maio de 2021 através do cumprimento do plano de vacinação. Segunda, a partir de junho, desconfinar por completo todas as atividades até a imunidade de toda a população portuguesa também será acelerada, havendo gente jovem... Portanto, na prática, o que o José Lobato está aqui a tentar sugerir, se estou a entender bem as suas palavras, é uma ligação direta entre um mínimo possível de imunidade junto de grupos de risco e o fim das moratórias, por exemplo, no crédito à habitação? Exatamente. Portanto, após o desconfinamento completo para todas as atividades e, portanto, acelerando a imunidade da população portuguesa, mesmo que seja conseguida através de gente jovem a contrair a doença sem quaisquer sintomas ou gravidade, e depois diria, 3 meses após o final deste desconfinamento, concluir moratórias dos bancos e do Estado, permitindo assim que famílias e empresas tivessem alguma margem de recuperação até ao retomar do pagamento das suas dívidas. Já percebemos a sua ideia, José. Muito obrigado por ter vindo partilhá-la com o auditório da Antena 1 a falar-nos de Sines, o José Lobato. Vou cumprimentar também o Luís Lima, Presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária. Obrigado pela sua colaboração também esta manhã. Do seu ponto de vista, o fim das moratórias dos bancos, da Associação Portuguesa de Bancos, portanto, o lado privado da questão, vai, por exemplo, afetar o mercado imobiliário? Sim, bem afetado, sem dúvida. Eu fui talvez uma das pessoas, já agora quero dizer isto, a defender as moratórias. Em 12 de março do ano passado, escrevi na altura um artigo num dos maiores jornais portugueses a defendê-lo. Porque eu passei, foi uma das pessoas que passou a última crise de 2008-2009 e sei bem o problema do endividamento bancário que provocou para a criação de uma pseudo-bolha imobiliária. Portanto, defendi e acho que foi um balão de oxigênio que não havia outra hipótese, tem consequências negativas. Aqui uma questão que também é importante sublinhar, Luís Lima, pode parecer um pouco provinciana a observação que vou fazer, mas de facto ela tem, julgo eu, a razão de ser, e quem quiser pode contestar, evidentemente, é tudo possível. Mas quando se diz que o mercado imobiliário corre risco, eventualmente na cabeça de algumas pessoas pode estar a defesa de aqueles que têm mais capacidade económica e, portanto, têm uma capacidade de operação na economia absolutamente distinta e melhor, mais elevada, mais capaz, digamos assim, do que a maioria das famílias. Portanto, uma capacidade de rendimento superior à maioria das famílias. Mas a verdade é que este mercado, se estiver a passar por dificuldades, é também um espelho real daquilo que são as realidades das diferentes famílias com os rendimentos que cada uma tenha. Sim, se o problema, eu posso dizer, independente de eu ser presidente das imobiliárias, se o problema fosse só afetar o meu setor específico, eu não pedia, como pedi no princípio de janeiro, o adiamento das moratórias. Não há nenhuma intervenção que eu tenha que diga que é para as empresas de mediação imobiliária. Eu sempre defendi o adiamento das moratórias, nomeadamente para os construtores, para os promotores e para os particulares, porque eu sei que o colapso dessas entidades, nomeadamente os particulares no crédito à habitação, pode levar a uma bolha imobiliária que afeta todos os portugueses. Temos que nos lembrar que 74% dos portugueses ou mais são detentores de casa própria. As pessoas têm que se lembrar que as pessoas foram incentivadas não a arrendar, mas a comprar. Portanto, e hoje em dia, se as pessoas não puderem comprar, nem o mercado de arrendamento não funciona. Portanto, quando se pensa que o imobiliário, que é pessoas de grandes recursos financeiros, grande capital, Não é verdade. Olha, eu posso dizer que em 2020, os dados do INE devem dizer isso hoje, vai haver uma quebra em relação a 2019 de menos 5, 6%. E o mercado imobiliário mostrou-se resiliente, é público, porque nós passámos de fazer transações nomeadamente de investimento estrangeiro para 80% das transações para o mercado interno, porque os jovens e mesmo a classe média continuam, não puderam fazer a festa de casamento, mas a casa, precisam da casa para habitar. Mas não é assim, o preço das casas baixou, Luís Lima. Mas isso é a pergunta que vocês me fazem sempre, é quase a pergunta de 1 milhão de euros, mas eu respondo-lhe como especialista. Quando há pouca oferta no mercado e há muita procura, os preços dificilmente baixarão. E isso acontece no mercado médio, médio-baixo. Nós não temos oferta suficiente, ao contrário de 2008, 2009. Portanto, o que nós podemos, eu não queria, se um problema fosse se a crise do setor imobiliário levasse a uma quebra de preços, que essa quebra de preços fosse saudável, eu até via isso com bons olhos, eu já defendo há muito tempo. Agora, levando ao precipício do setor, eu posso dar uma explicação apenas por nós passámos a partir do princípio da semana passada a poder trabalhar. Eu nunca pensei agradecer em público por me deixarem trabalhar, mas conseguimos. Fizemos petições e o próprio Primeiro-Ministro respondeu-nos. Mas muita gente não percebeu e mesmo nas redes sociais acusaram-nos a dizer que não éramos um bem essencial. Só que têm que perceber uma coisa, é que quando as imobiliárias caem, caem os construtores, caem os promotores, caem os bancos, caem os notários e por aí adiante. Há muita gente que vive à custa deste negócio, nomeadamente